Esta gaitinha sotreta de oito baixos de botão, que eu engancho nas paletas, nos fandangos de galpão, relampei as maçanetas no tranco de um vadeirão. E a mulher até nos cantos me olhando bem sorridente, dizendo umas pras outras: olha a gaita do vivente, parece até uma quachara querendo sartar na gente. Mas não precisa ter medo, seguro ela nos braços, dela eu arranco os segredos, por mais que salte os pedaços, vai chegar de manhã cedo esta gaita velha um bagaço. Uma mão pego no rabo, a outra surro na cara, vou dando gritos de brabo, nem o diabo nos separa, metendo os dedos até os nabos nas ventas desta quatiara. Esta cordiona que berra nos entreveiros daqui, passou batalhas de guerra nos campos do Batuvi, e traz o cheiro da terra das reduções Guarani, e traz o cheiro da terra das reduções Guarani. Esta gaitinha que berra nos entreveiros daqui, passou batalhas de guerra nos campos do Batuvi, e traz o cheiro da terra das reduções Guarani. Ha ha ha ha.